meu filho, chegamos com mais um descarrego, mais um programa especialíssimo. Pois é, descarrego voltando aqui via Mutante Radio e via podcast também, mas é um programa muito especial. Aliás, serão algumas semanas especiais. Por quê? Porque este programa está arrumando a casa. Estamos mudando um pouco o site, estamos mudando algumas coisas no podcast, algumas questões técnicas aqui no estúdio, então vou ter que dar um tempinho, fazer um programinha mais curto para vocês e voltar no mês que vem a todo vapor com o descarrego, com a duração normal que a gente sempre teve. Então eu vou tentar fazer programinhas rapidinhos, pai e bola durante essa semana, até porque é um pouquinho mais tranquilo para mim, meu filho. Eu sou o Torvi, esse é o descarrego 51, não é o de 51, é o descarrego Pocket número 1. Vamos lá, a gente abriu o programa com To Sir With Love, o classicaço dos anos 60, baita música de Lulu, porra, baita nome de artista também, na versão do The Cimarip, The Pyramids, quando eles tocavam como The Pyramids, e que puta sonsaço, que puta rocksteady, meu Deus do céu, ai, ai, ai. E o lançamento da semana é ninguém mais, ninguém menos do que Mike Pinto, esse artista que eu tô curtindo, viu? Eu descobri aqui nas pesquisas para o descarrego e tô curtindo muito o som desse cara aí. Me parecia ser um pouco mais na pegada reggae, mas o cara soltou um disco essa semana chamada Hotel Rendezvous e puta que pariu, tem alguns rocksteries maravilhosos. Um deles é o que a gente vai tocar agora, Satisfied. Vai lá, meu filho. Time and again, she lets me be who I am.